18 e bota no dose. Deixa voar. Picadão, dão, picadão, dão. Picadão, dão, picadão, dão. E solta um batidão. E dá-lhe a bicada. Que louco, tio, mete suas bicadas, passa. Dá-lhe a bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Dá-lhe a bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. CD DJ Girino Mix, com humildade e simplicidade, caiu no gosto da galera.

A onda agora é essa, meu irmão. Oh, oh, oh, oh. Do pop live eu sou. Do pop live eu sou. Do pop live eu sou. Do sucesso. Do pop eu sou, me chama que eu vou dançar no pop live. O águia de fogo, som que agita e mostra o que faz. DJ Zé, sou e Juninho, DJ Dave, sou e Nandinho. Vão fazer você amanhecer a curtir no pop live. Eu vou piração. A onda agora é essa, meu irmão. Oh, oh, oh, oh. Do pop live eu sou. Do pop live eu sou. Do pop live eu sou. Pega príncipe negro, pega príncipe negro. Jovens do meio. Agora a mega tropa vai atirar com bum bum. Príncipe negro tá chegando, bagulho doido. É as princesas alequinas, rock doido. DJ Edilson e Edilson tá tocando. Jean Paul e Vanderson vem agitando. DJ Nana também bebida à vontade. Apague a luz, atira com bum bum. Vai começar a sacanagem. É o mega príncipe negro. Agora a mega tropa vai atirar com bum bum. Cuidado novinha que eu vou te pegar. Baixa essa rajada que tá. Te pego daqui, te pego de lá. Apaga essa luz que eu vou te ensinar. Senta no meu colo bem devagarinho. E pina essa bunda bem gostosinho. Agora a mega tropa vai atirar com bum bum. É o mega príncipe negro. Vai. Platinado MC Dourado. Os Jovens do Mix, a referência das produções. Agora a mega tropa vai atirar com bum bum. Mega príncipe negro. Mega príncipe negro. Agora a mega tropa vai atirar com bum bum. Negro tá chegando, bagulho doido. É as princesas alequinas, rock doido. DJ Edilson e Edilson tá tocando. Jean Paul e Vanderson vem agitando. DJ Nana também bebida à vontade. Apague a luz, atira com bum bum. Vai começar a sacanagem. É o mega príncipe negro. Agora a mega tropa vai atirar com bum bum. Cuidado novinha que eu vou te pegar. Baixa essa rajada que tá. Te pego daqui, te pego de lá. Apaga essa luz que eu vou te ensinar. Senta no meu colo bem devagarinho. E pina essa bunda bem gostosinho. Agora a mega tropa vai atirar com bum bum. Mega príncipe negro. Mega príncipe negro. E pina essa bunda bem gostosinho. Vai. Bate tanto ela de... Me fez sofrer. Até hoje me pergunto onde está você. Meu coração vive